você me sinto bem. É fascinante igual não tem. Deixa qualquer um a desejar. Que nega é essa? Vai acabar me conquistando. Muita simpatia, beleza pura, sensual, nego, eu tô na sua. Quando ela passa, os negros de plantão pra ver ela passar. Fala meu coração, é linda e gostosa e causa sensação de sonhar, viajar, mesmo estando sobre. Então, de manhãzinha ela vai na padaria. Eu já sei, né, adoro vê-la todo dia. Meio sonolenta, braço cruzado, sentindo frio. Um andar lindo, eu tô depinado. Digo um bom dia e ela olha e dá um sorriso. Tudo que eu queria, nem precisava responder, ela responde com outro. Outro bom dia, tão delicado. Lindo igual ela, vai ser o meu dia. Ah, me faz pensar existir só nós dois. Só me alimento do seu sorriso. Se eu te abraçasse, nada fica pra depois. Se ela soubesse que eu estou quando sentindo. Quando ela passa, eu me sinto bem. É fascinante igual não tem. Deixa qualquer um a desejar. Que nega é essa? Vai acabar me conquistando. Muita simpatia, beleza pura, sensual, nego, eu tô na sua. Que nega é essa? Às vezes parece miragem, tipo ilusão. Não sei se ela está olhando pra mim ou não. Parece estar, quando eu vejo ela passar. Uma sensação boa, além da mulher que me fascina. Ela quase faz parte da minha rotina. Vivo minha vida, ela é a mulher que me inspira a mandar esse verso pra todas as minas. Já imagino se eu tô do seu ladinho, fazendo os programinha de namoradinho, cinema em casa, pipoquinha, um suquinho, um travesseiro, um cobertor. E à noite eu não durmo pra viajar nas curvas do seu corpo. Senti perfume quando ela passa, eu fico louco. Abre a janela e vê o sol nascer e fazer de tudo pra não te perder. Quando ela passa, eu me sinto bem. É fascinante igual não tem. Deixa qualquer um a desejar. Que nega é essa? Vai acabar me conquistando. Muita simpatia, beleza pura, sensual, nego, eu tô na sua. Quando ela passa, eu me sinto bem. É fascinante igual não tem. Deixa qualquer um a desejar. Que nega é essa? Vai acabar me conquistando. Muita simpatia, beleza pura, sensual, nego, eu tô na sua.